Durante décadas, habituámo-nos a conhecer pelo pequeno ecrã e através de vários livros, histórias de numerosos lugares. Histórias apresentadas por um homem hoje reconhecido como sendo um comunicador de excelência. Confesso que quando convidei o professor José Hermano Saraiva para nos fazer uma visita guiada ao lugar da sua preferência, esperava ser levado a um vistoso monumento, uma paisagem deslumbrante ou a cenários marcantes que de alguma forma estivessem ligados à história de Portugal. A forte presença da história é coisa que não falta no lugar escolhido. Mas qual não foi o meu espanto quando o professor José Hermano Saraiva escolheu, sem hesitar, aquilo que sobra do antigo convento de São Bento de Chabregas, hoje conhecido por Convento do Beato, em Lisboa. Entre o tempo e alma deste sítio, haveremos de saber das muitas peripécias marcadas num cenário varrido pelos ventos da história. Do culto religioso ao culto de um amor trágico, acabaremos ainda por subir montanhas. Mas como em qualquer história que se preze, comecemos pelo início. Eu começo por recordar um episódio que se passou há pouquíssimos minutos. Quando entrámos aqui, disseram-me: Sr. Doutor, nos seus programas tens levado a sítios tão bonitos. Estamos um pouco surpreendidos por trazer agora um sítio que, enfim, achamos um pouco, assim, um pouco acabrunhante. Bom, eu percebi que vocês não estavam a dizer tudo quando sentiam. O sítio não é um pouco acabrunhante. Eu trouxe-os a um dos lugares mais tétricos. Isto servia de cenário para um filme de terror, onde houvesse fuzilamentos em terríveis prisões subterrâneas. As próprias paredes parecem estar todas escalabradas ainda pelas unhadas ansiosas das pessoas que aqui estiveram. Isto é uma coisa horrorosa. Horrorosa à vista, hoje. Como vê, eu tenho pena que os nossos ouvintes não estejam a ver, porque tiveram que colocar ali grandes alcatifas vermelhas sobre o cimento negro para a gente não atolar os pés nas poças de óleos pesados que ainda ali se encontram e que ali se encontram desde há quase 100 anos. Bom, isto que veem era um forno de cozer malte, de fazer malte para uma fábrica de cervejas que já fechou antes de 25 de Abril, portanto, fechou há uns 50 anos, esta fábrica terá fechado há uns 50 anos. O forno foi aqui colocado no meio da fábrica, ainda se vê, está ali a porta, vê perfeitamente que é um forno, e fizeram paredes de tijolo negro, mas escaparam grandes placas de mármore que têm escrito, são 8 placas, está escrita a história de uma família. Os arquitetos, há 100 anos, os arquitetos industriais, instalaram esta fábrica no coração da igreja de um convento. Era o convento, o nome que se lhe dava, o nome verdadeiro, era o convento de São Bento de Chabregas. Hoje ninguém sabe onde é São Bento de Chabregas, chama-lhe simplesmente o convento do Beato. Do Beato porquê? Hoje Beato em Lisboa, o que é o Beato? Beato é uma bandeira do elétrico. Eu só conheci o Beato de um bairro aqui para este lado oriental da cidade, e só quando estudei, andei a ver onde é que estariam os familiares de Camões, as pessoas que ele amou e que ele cantou e que ele serviu, e sabia que estavam enterradas numa cripta funerária em São Bento de Chabregas. Mas São Bento de Chabregas já hoje não figura no onomástico, na toponímia lisboeta. E depois é que fiquei a saber, agora chama-se Beato. Chama-se Beato por isto. Isto era uma capelinha muito pouco importante de uns frades da serra, uns daqueles frades que vivem como o Santo Antão em sofrimento da carne, a fazer penitência contra as tentações deste mundo. Sabe que esses ermitas mortificavam-se neste mundo e passavam neste mundo o inferno para ter no outro mundo o paraíso. Faziam isso do contrário do que a gente agora faz. A gente passa ao paraíso deste mundo sem se importar muito que por causa disso possa ter o inferno no outro. Porque a ordem dos fatores é arbitrária. Em toda a alma e em toda a realidade há estes dois valores. Paraíso e inferno. Se um é antes ou outro é depois, isso é com cada um. Nós preferimos viver no paraíso. Eles preferiam viver no inferno. E oxalá que hoje esteja no paraíso. Aquela que em tempos foi a maior e mais bela igreja de Lisboa é hoje um panteão familiar. A última morada da família que Camões amou. Daqui a pouco saberemos algo mais sobre a verdadeira história deste amor trágico. Antes, o culto de um santo no atual convento do Beato. Então fizeram aqui uma cabana muito pequenina, ainda ali se vê à entrada um pórtico. No século XV, eram os homens bons de Vilar, os homens bons, uns frades lá na beira. Hoje é-se Vilar, por causa deles que lá viviam, chama-se Vilar de Frades. Veja lá, são esses homens que fazem aqui, à beira de Lisboa, que nessa altura isto não era Lisboa, uma pequena ermida que dedicavam a São Bento. Vale a pena dizer que a importância da história de São Bento é pouco conhecida. As ordens religiosas do tempo da fundação, da nacionalidade, tentaram substituir São Bento por Santa Maria, mas São Bento resistiu. Os primeiros amores demoram muito, muito a esquecer, ficam sempre. E um dos últimos vestígios desse primeiro amor a São Bento era esta ermidinha dos bons frades. No século XVI viveu aqui um fradinho que era formado em Coimbra e que era um homem de um enorme talento. Chamava-se António da Conceição. Era um homem de palavra arrebatadora. Quando ele falava, as pessoas sentiam um turbilhão de paixões e percebiam realmente que toda a nossa vida é realmente uma meta que pode levar ao inferno ou ao céu. E esse homem, esse Frei António da Conceição, resolveu transformar a sua humilde capelinha, o seu cenóbio de sofrimento, num grandíssimo convento. Então, por Lisboa, ele anda, percorre as ruas todas, bate à porta dos palácios, pede ao rei, percorre as províncias, entra nas quintas, pede no povo e traz abadas e abadas de dinheiro. Isto que eu lhe estou a dizer passa-se nos anos de 1560 até 1570 e esse António da Conceição, consegue reunir grandes valores e transforma o pequeno cenóbio beneditino que começou por habitar num dos mais luxuosos conventos de Lisboa. Ainda hoje, quem vier aqui, encontra um claustro magnífico. Esse claustro é hoje o cenário das grandes festas do Jet Set Lisboeta. Se uma pessoa quer fazer um grande casamento com 3 mil convidados, é aqui que tem que vir, porque só aqui acabem 3 mil convidados. Se uma fábrica de automóveis quer lançar um novo modelo com um grande sucesso, é aqui que tem que vir, porque só aqui é que se podem reunir 3 ou 4 mil pessoas. O lugar mais prestigioso de Lisboa é aquele grande claustro, é aquela grande sala do capítulo, são salas magníficas. Isto era de tal maneira importante que quando, em 1578, o rei Dom Sebastião partiu e embarcou para Alcácer Quibir, antes disso veio aqui a esta casa e veio beijar a mão do Frei António da Conceição e pedir-lhe que Frei António lhe lançasse a benção para ele triunfar naquela derradeira cruzada. E essa benção surtiu efeito? Eu acho que sim, acho que o Frei António abençoou. Mas a benção não foi muito útil, porque, como sabem, o rei morreu durante a batalha. Apesar disso, o Frei António ainda era vivo e morreu uns anos depois. E depois deu-se uma história. Quando ele morreu, veio aqui todo o povo de Lisboa, vinham ali à igreja, aquela igreja para onde vocês passaram, aquele ponto em que, exatamente, ao meio da igreja, quando vocês me disseram, mas eu trouxe-nos a um lugar tão taciturno, tão sombrio. Olha, naquele sítio estava o caixão com o corpo de Frei António e toda a Lisboa passou por ali e toda a gente queria levar pelo menos um fio do seu hábito, porque julgavam que aquele fio ia operar verdadeiros milagres. É claro, milhares de pessoas a tirar cada um fio, ao fim de pouco tempo o Frei António estava já quase nu. E então os irmãos frades fecharam a igreja, puseram-lhe um hábito novo, vestiram de novo, abriram outra vez a porta. A multidão continuou a passar, continuou a levar um fiozinho do hábito e foi preciso vestir o cadáver três vezes, porque toda a gente queria um fio do hábito de António da Conceição. A Roma beatificou e deu-lhe o título de Beato António. Beato António, essa altura já ninguém se lembrava da Conceição, e também já ninguém sabia quem era o Beato António. O que ficava era uma grande igreja, esta era a mais alta igreja de Lisboa, nenhuma tinha um pé direito tão grande, é claro, e tudo isto, e um culto, um convento como desfrados, frados de São Bento, quando vem a Revolução Liberal. A Revolução Liberal, em 1884, mandou vender isto tudo a esta pública. Os edifícios do convento foram comprados por uma fábrica que ainda hoje é conhecida dos portugueses, pela Nacional. A fábrica continua a existir, mas o que desapareceu foi o convento. Esse convento, no século XVI, tinha sido tomado sob a proteção de um grande fidalgo. Um fidalgo que está além enterrado, devia estar enterrado além, não está. Mas está, lá, está ali uma lápide, daquele lado, uma lápide, a dizer que aqui jaz o senhor Dom Francisco de Noronha, segundo conde de Linhares, e a sua esposa, Dona Violante, segunda condessa de Linhares. Tudo isso é uma história terrível. É verdade que a Dona Violante, segunda condessa de Linhares, está ali enterrada, está aqui, ao meu lado esquerdo. O filho dela, Dom António, Camões cantou toda a vida, ó senhor Dom António, está aqui ao meu lado direito. O próprio marido da Violante é que não está ali. Não está ali, isso é uma história macabra, porque o corpo inteiriçou-se quando quiseram meter na sepultura destinada à mulher, o corpo rígido, não quis entrar, e acabaram por enterrar lá ao fundo, debaixo do altar-mor, hoje está todo sepultado debaixo das instruções industriais, e já nem se sabe onde é que ele para. As pessoas muito supersticiosas disseram que ele não queria jazer para a eternidade ao lado daquela mulher. Porquê? Porque eu não sei. Diziam as más línguas, e uma das más línguas era a de um rapaz que nessa altura fazia uns versos que encantavam toda a gente e que se chamava Luís Vaz de Camões. Diziam que ela só amava um homem enquanto alumia ao mundo a lua. Eu não sei o que é que isto em termos de tempo quer dizer. Enquanto alumia ao mundo a lua, é uma noite ou é um ciclo lunar? Ora, mais que um mês de lua não é. Portanto, ela mudava de lua pelo menos 12 vezes por ano. E não sei se era cada noite de luar. Era essa a acusação que lhe faziam e parece que o marido sabia. Juro que sabia, porque o marido, em vida, separou-se dela, o que não era costume nessa altura, e veio viver aqui para este convento. Mas afinal, quem foi essa mulher, essa eterna musa na poesia de Camões? Violante de Andrade era filha de um grande judeu, que era tesoureiro-mor, portanto, espécie ministro das Finanças, do governo João I, chegou a ser um homem riquíssimo. Os tesoureiros-mores conseguem sempre enriquecer. Era de antes assim e já viu que continua a ser. Não? O tesoureiro-mor e teve aquela filha, e teve, aliás, muitos outros filhos. E todos eles pessoas de grandíssimo talento. Eram pessoas notáveis. A rapariga chamava-se Violante e o pai combinou que ela casasse com o futuro conde de Linhares. Ela, não sei que idade tinha, só conheço o contrato do casamento. O casamento promete que eles se ligam quando ela tiver idade para casar. Portanto, é um casamento feito em criança. E ela casou, portanto, com um marido muito mais velho. E o casamento consumou-se quando ela completou os 12 anos. Porque aos 12 anos as raparigas já são mulheres. Os rapazes é que não são. Aos 12 anos nós somos uns garotecos impúberes a jogar à bola e ao bilis e tal. Elas não, elas são, aos 12 anos, são umas senhoras. As mulheres amadurecem muito antes dos homens. Bom, a Violante casa aos 12 anos com um homem que acho que nessa altura já quase que podia ser pai dela, e que se deixou logo a seguir nomear embaixador de Portugal em Paris. Dom Francisco de Noronha, conde de Linhares. Uma pessoa a mais na paixão de Camões por Violante. Ele estava casado. Deixou a mulher, ele era comendador-mor da Ordem de Cristo, e deixou a mulher num passo da Ordem de Cristo em frente de Coimbra, uma aldeia que ainda hoje existe chamada São Martinho do Bispo. E deixou lá o pessoal. entre o pessoal que deixou a servir a mulher era uma garota, casou com 12 anos, portanto, está a ver, quando ele foi para Paris, ela tinha 13 ou 14 ou 15, não sei, era uma menina, e entre o pessoal havia um rapazote cheio de talento, com os cabelos ruivos e com uma palavra fácil e um coração abrasante, chamado Luís Vaz de Camões. Claro, Camões viu aquela menina tão bonita. A menina, imagino que a menina, ao contrário das outras meninas, as meninas nessa altura tinham todas, nós somos meridionais, somos peninsulares, tinham todas um cabelo da cor do meu ou do seu. Bom, o meu é mais branco, o seu é mais preto. Há 50 anos de idade de diferença entre nós. Mas, enfim, a portuguesa é, tem o cabelo negro. Aquela menina tinha cabelos de ouro. De ouro. Ele olhava, os cabelos eram de ouro. Bom, e fala muito, muito naqueles cabelos de ouro onde para sempre o seu destino se embaraçou. Ele tropeçou naqueles cabelos de ouro e também, imagina a rapariga, jovem, 14 ou 15 anos, ou 16, ou não sei o quê, já esposa estreada com o marido em França. Então, que diabo, quem é que ia resistir aos madrigais comovidos daquele jovem tão bonito? Aquele... Bom, e foi assim que em Coimbra começou. É o Camões que diz isso, aqueles amores que começaram para nunca mais se acabar. Ele amou aquela rapariga que depois deixou de ser rapariga, mas já ela era velhinha, e indo ao Camões dizia: eu só agora descubro que ainda mais lindo que o ouro é a prata, que é a cor dos teus cabelos. É preciso ser realmente muito, muito, muito gentil para dizer isto a uma mulher: teus cabelos da cor da prata. É esta a grande história de Camões, a paixão por uma mulher casada com um homem poderoso de um grande peso político em Portugal. Amar a mulher de um homem assim é perigoso. Camões foi perseguido e teve de sair do país. Como ele diz num soneto, ficou famoso, viveu a vida mais desgraçada que jamais se viu, e ele até pede ao calendário que abula o dia do seu nascimento. O dia em que nasci, morra e pereça. Não o queira jamais o tempo dar, porque foi uma vida realmente trágica. Ele andou por esse mundo, passou fome, passou martírios, passou tudo, e só regressou a Portugal quando esse conde Linhares já tinha morrido. Acho que ainda nessa altura continuou a amar apaixonadamente a Violante. E digo isto por razões que não estão ainda bem esclarecidas, mas eu encontrei em Torre do Tombo o documento sobre a quem pertencia à casa na qual o Camões morreu, ali em Lisboa, fica por cima do Rocio, quem vai para o Campo de Santana. Essa casa pertencia à Violante de Andrade. Isto significa que ela o ajudou até ao fim da vida. É o que isso significa. Esse documento nunca foi publicado, devo lhe dizer, está lá à espera que o publiquem. Por outro lado, sabe-se, o único retrato crível do Camões foi mandado pintar, olha, por uma mulher que tem além o nome, Dona Joana de Andrade, que é uma filha da Violante. Ela tinha um pintor e mandou-lhe pintar esse retrato, e esse retrato desapareceu com o incêndio do palácio onde estava, mas tinha-lhe tirado uma cópia. É aquele retrato que está assim com a folha rasgada ao meio, que está colado. Esse retrato é uma cópia exata de um retrato do natural feito durante a vida de Camões. É sobre esse retrato que Camões faz até uns versos engraçados, dizendo: retrato, vós não sois meu, que a sereis meu natural, foreis mofino como eu. Quer dizer, o retrato é bonito, é glorioso, apresenta um fidalgo, zarolha, é certo, mas... E ele diz: não, isso não pode ser o meu retrato, porque eu sou um desgraçado, isso é o retrato de um homem feliz. A Joana que mandou pintar o retrato da Violante, que inspirou-me o amor de Camões, do Dom Francisco, que perseguiu o Camões durante toda a sua vida, do Dom António, que morreu em Ceuta. Morreu em Ceuta porque o Dom António era uma das crianças, porque o Camões foi escudeiro em casa da Dona Violante quando o Dom Francisco estava em Paris. Quando o Dom Francisco voltou de Paris e ouviu dizer, porque o Camões, coitado, não se continha, e fazia sonetos perfeitamente apaixonados e deslumbrados perante aquela mulher, toda a lírica do Camões, uma grande parte da lírica do Camões, é um cântico deslumbrado perante a tal mulher dos cabelos de ouro, que para ele aparecia como uma deusa. E toda a gente sabia quem era a mulher, e porque ele também não fazia um grande segredo disso. Quando o marido veio de Paris, soube e não gostou. E não gostou, não é verdade? Portanto, o rapaz foi expulso lá de casa e foi malhar com os ossos a Ceuta. E esteve em Ceuta 3 anos. Em Ceuta fez versos lindíssimos, ainda dirigidos a essa mulher que nunca esqueceu. Afinal, a história deste amor impossível também foi a história de um adultério. Entregue ao seu próprio destino, longe do país, Camões nunca deixou de escrever, e sempre com o Violante como fonte inspiradora. Camões versejou durante 4 décadas. São 40 anos de versos muito diferentes uns dos outros. De uma forma geral, em todo esse tempo, podem-se marcar 4 estilos. O primeiro é o estilo primaveril. É um estilo deslumbrado perante a tal dama de cabelos de ouro que ele amava profundamente. É um estilo das éclogas, ainda com muita influência antiga. É um estilo feliz, em que ele se dirige sempre à dama que o amou, em que há centenas de referências a essa mulher que lhe marca o destino, em que ele chega a dizer: com a mais pequena parte, senhora, que me deis de ajuda vossa, podeis fazer que eu possa escurecer o sol resplandecente. Ele trata sempre a amante por senhora, sempre, porque a amante era a senhora para quem trabalhava. Não há nenhum amante que trate a rapariga por senhora, não. Ele é sempre senhora, senhora ou dama, ou senhora minha. É o ciclo primaveril dos amores de juventude. Só que isso leva a um resultado trágico. Ele é metido na cadeia, a rapariga, uma menina, a um drama a que ele chama a áspera mudança. E aí há o grande ciclo dramático da vida de Camões, que é um ciclo que dura entre os anos 50 e 60. Os grandes versos de Camões, todo o ciclo da Dinamene, e os mais belos sonetos de Camões, que ainda hoje estão entre os mais belos sonetos jamais escritos em português. Tudo isso é do ciclo dramático. Embarcam numa força para a Índia, onde ele vai como escudeiro, apesar de já não poder se ver nada como escudeiro, porque durante o processo ele foi esticado no potro do juízo criminal. Isto não tem nada a ver com a Inquisição, mas o Tribunal Criminal era assim. Esticavam-no lá para ele confessar o crime. Ele nunca confessou, mas tem poemas inteiros dedicados a isso. E, portanto, quando vai para a Índia, já é um inválido, é um coxo, ele anda de muletas. E durante os anos que está na Índia, tem um terceiro ciclo. É um ciclo elegíaco. É um ciclo em que fala ainda desses amores que viveu, mas já com um tom de uma saudade amarga. São uns versos lindíssimos, mas já não têm aquela força dilacerante dos versos do ciclo dramático. São os versos entre os anos de 60 e 70. E depois volta da Índia, e penso que na Índia ele começa a escrever os Lusíadas. Mas é evidente que já acaba de os escrever em Lisboa. Há uma série de piadas cruéis à política do tempo e ao próprio rei Dom Sebastião, que só podem ter sido escritos depois de Dom Sebastião ser rei. Ora, Dom Sebastião começou a ser rei em 1568 e os Lusíadas saem em 72. Começa aí e depois ele vive até 80 e faz um último ciclo de poesias que é já do poeta glorificado, da grande figura. Deve dizer que é a pior de todas. Os piores versos de Camões são os que ele fez na fase mais gloriosa da sua vida. Bom, acho que isso é sempre assim. Quando um homem já não precisa de lutar pela glória, já... Bem, estes são os 4 ciclos da vida de Camões. Portanto, o ciclo primaveril, o ciclo dramático, o ciclo elegíaco e o ciclo, digamos, do Prémio Nobel. Porque a edição dos Lusíadas glorificou. Toda a gente viu naquele poema a prova de um talento genial, verdadeiramente genial. Todos estes episódios fazem então parte de um enredo onde o final se encontra no local desta conversa, o Convento do Beato, em Lisboa. Porquê é que estou a recordar-lhe isso aqui, neste cenário? O menos que se pode dizer é sinistro. É sinistro. Olhe que, para fazerem cenas de tortura da polícia do Hitler, nenhum realizador de cinema arranjava um lugar mais bonito do que este. Isto é acabrunhante, é esmagador. É por isto, é porque a mulher que o Camões amou se chamava Violante. E depois fez o projeto até de casar aquele rapaz tão talentoso com uma filha que se chamava Joana. Joana ou Dona Joana. Como diz a sabedoria popular, uma desgraça traz sempre outra desgraça. E até a possibilidade de um segundo e novo amor na vida de Camões não chega sequer a poder nascer, por força das circunstâncias. Joana vai para a Índia, morre na viagem e é sepultada até de ter ido ao mar, como toda a gente, morreu a bordo. E o Camões disse-me, emocionou-o profundamente. Ele estava na Índia quando soube a notícia e escreveu um poema que eu gostaria imenso. E vou ver se eu sei do cor. Querida amiga minha, em cuja mão pôs meus contentamentos a ventura, faltou-te a ti na terra a sepultura, porque me falte a mim consolação. Eternamente as águas lograrão a tua peregrina formosura, mas enquanto me a minha vida dura, sempre viva em minha alma te acharão. E se os meus rudes versos podem tanto que possam prometer-te a longa história daquele amor tão puro e verdadeiro, celebrada serás sempre em meu canto, e enquanto no mundo houver memória, será minha escritura o teu letreiro. Letreiro queria dizer epitáfio. Camões enganou-se. Seus rudes versos não puderam evitar o esquecimento dessa jovem que morreu de amor por ele. Esse epitáfio está aqui escrito nestas paredes, ao longo deste forno de malte. Se vir bem, por detrás estão grandes lápides que contam a história de uma família. É a história da família que Camões amou, a história da família que Camões serviu, a história da família cujos nomes figuram a cada passo na lírica camoniana. Daí que eu tenha tantas vezes já pedido que este espaço, que é um dos espaços mais sagrados da cultura portuguesa, seja transformado num museu para Camões. Porque ninguém tem dúvidas nenhumas disto. Camões é o nome de escritor português mais conhecido em todo o mundo. Também ninguém tem dúvidas. Em todos os países civilizados, os escritores célebres em todo o mundo têm um museu. Também ninguém tem dúvidas que, sendo assim, em Lisboa devia haver um museu para Camões. O que se não sabe é esse pobre diabo que nunca teve uma casa, coitado, que foi enterrado como um cão numa cova de Campo de Santana, onde é que se há de fazer um museu para Camões? Pois aqui estamos nós, neste forno de malte, neste cenário profundamente dramático, cercados dessas lápides de mármore que contam toda a história dramática da família, que nos falam da Batalha de Alcácer-Quibir, que nos falam del Rei Dom Sebastião, que nos falam da Dona Violante, Condessa de Linhares, que nos falam de toda a gente que Camões amou, creio que aqui podia Lisboa apresentar um dos mais impressionantes museus do mundo. O Museu para Camões, naquela parte por onde entramos, é restituir o tempo, na medida do possível, à sua grandeza primitiva, e aqui deixar mesmo este forno de malte, que também é um monumento da arquitetura industrial de há 100 anos, e mostrar como, no sítio que era o panteão da família camoniana, ainda foi um lugar de progresso e um lugar dos centros da economia portuguesa no século XIX. José Hermano Saraiva, camoniano assumido, historiador de renome, um contador de histórias. E foram tantas as que contou que não cabem num só programa. Ainda assim, antes que o tempo se esgote, alargamos os horizontes da memória até outras paragens e outras histórias, estas bem mais recentes, embora passadas numa já longínqua juventude. Foi durante umas férias de verão, em plena Serra da Estrela. Quando um homem é assim tão velho como eu, tem muitas coisas para contar, sobretudo as viagens que fez. Eu tive algumas viagens absolutamente inesquecíveis. E uma delas, tinha eu 18 anos, estava no terceiro ou quarto ano de letras. O meu António tinha 20, tinha acabado a formatura. E havia um amigo nosso, dos dois, Germano Seromanho Neves, que também já estava formado, era um rapaz também, era músico, era diplomado pelo conservatório e licenciado em germânicas. Resolvemos os três dar a volta à Serra da Estrela. E, portanto, em agosto, saímos daqui, no comboio, saímos na estação do Tortuzendo e, com uma barraca de campanha pequeníssima, onde mal cabíamos os três, percorremos toda a serra, andámos 18 dias a pé. E 18 dias, corremos todas aquelas aldeias e, à noite, armávamos a barraquita e tentávamos dormir, o que nem sempre é possível, porque o gelo mesmo em agosto, os lobos, em agosto, recorda, a gente deixava as marmitas e os abastecimentos cá fora e uma noite apareceram lobos. A gente viu uma canzoada, né? Eu nem percebi que eram lobos, tão ingênuo, julguei que eram cães. Mas uns minutos depois ouvi uns tiros, eram uns outros campistas que estavam ali perto e que perceberam que era uma alcateia de lobos, dispararam e mataram um lobito, mas era um lobito pequenito, preto, insignificante, que nem valia a pena matar. Bom, demos a volta toda e quando... Finalmente, passados 18 dias, chegámos à estação do Tortuzendo. Os rapazes, era de madrugada, esperámos pelo comboio, e vinham os rapazes a anunciar o Diário de Notícias, que diziam, estalou a guerra, estalou a guerra. E os jornais anunciavam o início da Segunda Guerra Mundial. O meu irmão António, que já vinha muito cansado dessa viagem, sempre a pé, com uma mochila aos ombros, a dormir em corrais, a dormir em fraguetos de serra, a dormir ao relento até... viu o título de notícias e disse para mim, Zé, o mundo nunca mais vai ser como era antes. Eram assim outros e menos saudáveis os destinos do mundo enquanto os três jovens calcorreavam caminhos na Serra da Estrela. Um dos locais que José Hermano Saraiva não esquece e razões para isso não faltam. Serra da Estrela, nessa altura, fazia parte do imaginário romântico de todos os portugueses. Os pastores, o viriato, a Lagoa Escura, o romantismo de jovens. Ainda nas terras altas da Serra da Estrela, algo se passou às portas de Ceia. Uma última história de fazer bem, sem olhar a quem. Recordo-me quando descíamos à Serra de Estrela, íamos cheios de fome e, sobretudo, a gente há mais de 15 dias não tomava banho. Portanto, estávamos negros, negros de terra, dormíamos na terra. Esse era o grande horror, é que a gente não... Quem é que vai tomar banho numa lagoa da Serra de Estrela? Experimente, verá, que é gelado. Bom, a gente vinha aflito, mas descíamos à serra e eu vejo uma janela, uma senhora com um ar... de simpatia e de bondade. Ela tinha um jardim com uma cancela de ferro preto, abri a cancela, passei entre canteiros de rosas vermelhas e disse, minha senhora, naturalmente, ver-nos tão sujos e tão negros, julgas que somos três diabos fugidos do inferno. Não somos. Também não lhe vou dizer que sejamos três anjos vindos do paraíso. Não. Somos muito mais simples do que isso. Somos... três estudantes da Faculdade de Letras, estes dois são bacharéis, eu estou a caminho de o ser, e nesta altura estamos tão sujos, que a senhora fazia um verdadeiro milagre e Nosso Senhor agradecia-lhe se a senhora nos deixasse entrar na sua casa de banho e tomar um duche. A senhora achou graça ao discurso e disse, ah, com certeza, faz um favor. Lá ela tinha uma casa de banho, cada um tomou um duche, ficámos lavadinhos, havia toalhas boas, uma nova para cada um. Quando acabou o duche, diz-nos ela, Era ao pôr do sol. Mas agora, para onde é que os senhores vão? Vamos contar o caminho. Então, e onde é que jantam? A jantar. A gente não janta tão... Ah, disse, não. Então fiquem um bocadinho comigo que eu ofereço-lhe jantar. E mandou assar um cabrito magnífico. Não, que jantar tão bom. A gente jantou, comeu, bebeu. Os três ali. A senhora nunca esteve presente. Depois a gente pediu licença para lhe agradecer e contar o caminho e disse, mas então é esta hora da noite, já é tão tarde, vão-se meter a caminho? Não, os senhores durmam cá. E ofereceu-nos um quarto de hóspedes com três camas, com lençóis de linho. Bem, nós achamos que isto era um milagre, isto é um milagre, não é? Bom, eu, no ano seguinte, eu era presidente da Associação Académica, no Natal mandei-lhe os meus cumprimentos. José Hermano de Saraiva recorda a passagem e agradece. No ano seguinte, eu era professor auxiliar do liceu, mandei-lhe um cartão, fulano, professor, agradece. No ano seguinte, eu era professor efetivo, fulano, professor efetivo, agradece. No ano seguinte, eu era professor da faculdade, fulano, professor da faculdade, agradece. No ano seguinte, eu era inspetor, agradece. No ano seguinte, eu era diretor da campanha, agradece. Bem, fui gente por aí fora, até que um dia vou lá àquela terra, que era São Romão, inaugurar uma escola. E quando passo no mesmo caminho, vejo à mesma janela a mesma senhora com 20 anos mais. Eu vinha num cortejo, com uma banda a tocar a portuguesa, com tipos a tampos foguetes, porque nessa altura, quando o ministro ia a uma terra, deitavam-se foguetes. Agora acho que ainda deitam, não sei. E lá estava a tal senhora à janela. E eu saía do cortejo, abri a cancela, lá estavam as rosas vermelhas, e fui cumprimentá-la e disse: minha senhora, não sei se se lembra que há muitos anos. E ela não me deixou continuar e disse-me com uma voz embargada de lágrimas: lembro-me tão bem que estou aqui à sua espera. Convento do Beato em Lisboa e Memórias Vivas da Serra da Estrela. Uma visita guiada pelo professor José Hernando Saraiva. Montagem de Mésicles Eline, emissão de Francisco Mateus.